Esse peso na retina ofusca minha visão. Morrer por éticas, padrões que ofendem minha percepção. Me sinto enfermo numa maca aos 32 de vida. Um cordeiro do ritual pro êxito da medicina. Queria viver, evoluir, despertar os meus sentidos antes da morte. Compreender quanto que vale tudo isso no lugar onde as palavras não soam claramente. Onde o sorriso é oportuno, afloram inocentemente. Enquanto uns clamam, reclamam, se acorrentam no egoísmo e dão valor depois que perde, arquitetando o suicídio. Aquela velha afirmação é picar de ser um ateu. Basta um segundo de dor pra ver que acreditava em Deus. Homens do conhecimento sem conhecer não foi capaz de transmutar os corações num gesto bélico de paz. Cultivar ato maléfico com os tanques em Pequim, passando por cima dos fetos. Vinde a era Mussolini, a compaixão pela vida, a baioneta sem pudor que estipou do ventre o feto como se fosse um tumor. Depois da guerra, o apartheid sobre um aterro de ossos. Sejam bem-vindos ao capítulo do Diário dos Mortos. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Mil caíram à sua direita, 10 mil caíram à sua esquerda. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Se não for pelo Pai, em ti não será tocado. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Eu darei glória e recitarei os cânticos de Davi. Um eminente evento cataclísmico global sem preconceito. Da cor da pele ao classe social. Congresso, nepotismo invalida a constituição. E o poder bélico é o tesouro que a fema compra caixão. Quando nós pensa que vitória ativa é falar inglês, Rockefeller replaneja seu corredor polonês. O H2O teve fim na panela, é sem arroz. Cê mata e morre pelo seu time, mas paga pelo CO2. Deficiência irracional, foco da alienação. Sejam bem-vindos ao futuro império planeta Mamon. De olho que tudo vê, consagrado a Baphomet. Mas pelo sangue no madeiro de Cristo que também tem homenagem posta aos pequenos heróis mortos nessa terra. Toma rocks antiaéreos, missão putações de perna. Reino Unido desunido, canta aí, não toma tiro. Dona pátria, mãe querida, te amar não fez sentido. Sem carta magno, perdão, anistia marcial. O corpo sem cabeça não é da linhagem imperial. Outro pequeno xiita que busca exílio no conforto. No apreço sem vida no corpo do seu pai morto. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. E aos pés do trono do Pai. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Eles cantam clamando por justiça. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Eis o dia de eu cair no campo de batalha. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Em teoria da morte, a ti eu entrego meu espírito, Pai. Tempo, os princípios, a paz de aplicativo viabiliza a impunidade em vez de empreender no sorriso. No erro persuasivo, devido ao começo do fim na colina do genocídio. Ódio ainda rega o jazim. No sonho de Lusevic, é o trem funesto de Auschwitz. O êxito do Enola Gay, a queda do cartel de Hitler. Plutônio nos Black Rock, físico que ostenta o inferno. Quilombola hoje de Glock, sepultos feudal moderno. Apoteose, ato festivo, enredo fúnebre a cantar. Após o 10º requisito funesto de Bogotá. Tudo que restou pra mim foi pautar meus pensamentos. Expressar plausivamente o drama do meu sentimento. Debilitada, som do tempo que é letal, tipo uma Glock. Fica ritmado ao bote do beijo da morte. Sem índole romântico, um protótipo imperfeito. Anomalia fisiológica da culpa, um prisioneiro. Onde as dúvidas machuquem, o medo não me deixa amar. No desejo da eutanásia pra não ter mais que pensar. Que também sou contribuinte dessa guerra e da injustiça. E meus erros se limitam só no consumo da vida. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Esse é meu depoimento. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. Depoimento ocular. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. A evolução dos seus berços. Coração póstumo aos pequenos heróis mortos nessa terra. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos.